ao fim para saber se é amor. Magoarei mesmo assim, mesmo sem querer, para saber se é amor. Mas estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor, para saber. Bom dia, amigos ouvintes, cá estou novamente com vocês. Olá, muito bom dia. Ficou fresquinho, sim senhora, está mesmo fresquinho, mas estou cá. Menos 6 esta manhã. Isto é para matar aquelas bicharolas todas. É, sim senhora, para não haver mais nenhum que levasse o vírus com ele, havia de ser melhor, não era? Pois, mas é assim. Está solinho, está fresquinho, mas está bom. É só sair de casa, dar uma voltinha, levar os escutadores nas orelhas e ouvir o programa. Ótimo, não é? Pois, claro. Tudo bom, então? Nesta manhã de sábado, 13 de fevereiro, cá estou, então, um especial músicas românticas, músicas para preparar o São Valentim da manhã. Sim, senhora. Uma boa manhã, minha companhia, tudo de bom? E vamos a isto, ao melhor da música portuguesa, claro, só unicamente na Rádio Arcancier. Tudo bom? E vamos lá a isto. Ai, menina bonita, sim senhor, o Chino e Nacho. Por eso mi sabio, si dicen te amo. Cuando estamos juntos, más nos enamoramos. Aquí hay amor, aquí hay amor. Aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor. Aquí hay, ay, ay, ay, ay, amor. Este monte como es detalle cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría y que sin tu amor no viviría. ¿Cómo sabría que esto pasaría? Que ibas a ser mía y que yo querría amarte por siempre. Mi niña bonita, mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Disposta a fazer só mal. É fato, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto. É isto e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho se tiver outro sabor. Então de ouvir hoje, quatro menos mulher gosta de carinho, e os senhores também não gostam? Claro, gostamos todos de carinho, de porrada ninguém gosta, mas de carinho gostamos todos, não é? Claro que sim. De seguida vamos ficar com a voz de Carminho, meu amor marinheiro. Que cantam e das sereias que cantam.

eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. A boca rabicho eu não quero Mas quando... sentir e não mentir, amar e querer ficar. Que pena é ver-te assim. Já sei saber de ti. Rasguei o teu perdão. Quis ser o que já fui. Eu não vou mais fugir. A viagem começou. Porque este amor é meu. Ser bom saber que triste é viver. Que sinais de amor. Já nem vou mais chorar. Gritar, ligar, voltar. A máquina parou. Deixou de ficar. Quer que me tire aos céus. A minha vida e a Deus. Que eu quero é ser feliz. É de pedir aos céus. Este amor é teu. Eu já só vou amar. Que bom não acabou. A máquina acordou. E viemos ouvir então os Amor Elétrico com A Máquina. De seguida, Uma Caninha Verde. Opa, vamos dançar um bocadinho. Está frio, temos que aquecer, não é, gente? Claro, Uma Caninha Verde, certeza que dá para aquecer. Opa, vamos a isto. Thank you. c'est du soleil toute la journée.

adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. E justamente, para ser sócio da rádio, como eu digo, é sempre no início do ano e havemos, e temos que ser sócios, sim senhora, para que esta coisinha continue. E sabem, hoje é o Dia Mundial, Dia Internacional da Rádio. Sim senhora, o Dia da Rádio que começou em 1970 e continua, sim senhora. Eu, sinceramente, apanhei este bichinho também e na verdade, sinto-me orgulhosa e graças a vocês que estão do outro lado, que nos ajudam a que continue sempre assim. E, na verdade, este bichinho é incondicional. É um bichinho incondicional em que nós gostamos todos, nós animadores, amamos esta rádio. E, como eu digo muitas vezes, fazemos o que amamos, mas amamos muito o que fazemos, é o mais importante. E como dizia, para ser sócio, não se esqueçam, podem telefonar o 02-38-43-48-00, que aí estou, sim senhora. Amanhã também estão cá os meus colegas, também podem cá vir, e apenas 20 euros por ano. Para quê? Simplesmente para sustentar a nossa rádio, não o pessoal da rádio, porque somos todos benévolos, sim senhora, nós estamos cá a trabalhar gratuitamente, sim senhora, mas em dar simplesmente uns 20 eurinhos por ano ajuda muitíssimo a nossa rádio. Então é só passar por cá. Sim senhora. Música? Sim senhora. Namorar contigo? É a Sónia. Beijinho grande, Sónia. Sei que estás do outro lado a ouvir. Thank you. ainda te lembras do lugar em que demos o nosso primeiro beijo. Fiz a vontade louca de abraçar, seguida pela onda do desejo. E fizemos amor na praia à beira-mar, debaixo das estrelas ao ar. E os beijos que me davas tinham muito mais valor que 2000 palavras, mesmo ditas com amor. Primeiro amor, sim, oh sim, aquilo que nunca esqueci. Yeah, yeah, yeah, tu foste o meu primeiro amor. Sim, oh sim, eu sempre hei de gostar. Chega de mansinho à procura de carinho, a chamar-me de meu bem. Se envolve em meus braços e transpira de paixão. Meu coração perde o compasso, eu não sei mais o que faço, fico preso em suas mãos. Toda a noite ela me ama, sufoca-me com beijos, fica colado ao meu peito. Tomar assim não tem mais jeito, mata todos os seus desejos. E quando amanhece o dia, sinto a cama vazia. É assim desde o começo, sem deixar seu endereço. Adeus até qualquer dia. Pensará, eu não sei onde ela anda, quem estará, se me pensará, se me pensará. Se envolve em meus braços e transpira de paixão. Meu coração perde o compasso, eu não sei mais o que faço, fico preso em suas mãos. Toda noite ela me ama e sufoca-me com beijos, fica colado ao meu peito. Amar assim não tem mais jeito,

mais uma página, só mais uma que vira. Sim, que vira. Yeah. Podia dizer que não dói, mas era mais uma mentira. Mais uma mentira que eu não quero dizer. Oh, dizer. Yeah. Oh, no. Pois hoje é um novo dia. Fazer com que ele volte às mesmas. mas na noite escura tu vais envolver. E mesmo que vás, eu vou te descobrir até na escuridão. Mi amor, por favor, mi amor, por favor. Le 02 38 43 48 00. De amor com os Resistência. De seguida vamos ficar na voz dos Némanos, Gago por Amor. Sim senhora, mais música, tudo bem desse lado? Tá frio, não está? Pois que está. É por isso que eu ponho musiquinha para vocês dançarem a dois, a três, a vários. É. Sim senhora. música, claro. É o que nós estamos aqui a fazer, é pôr a boa música que é para vocês se alegrar o coração. Apesar de, nestes momentos assim difíceis e tristonhos, nós temos que estar deste lado para lhes dar o sorriso máximo. Não é assim? Claro, tem que ser. Muita música é o que nós queremos, e da boa e da diferente, é o que nós tentamos também. Pois é, de vez em quando vamos assim àquelas pesquisas lá longe, buscar aquelas mais antigas ou aquelas mais modernas, mas diferentes, que é para vocês não se habituar que a tal hora, a tal momento, tal animador passa aquela música. Não, tem que ser diferente, sim senhora. Não é, Manus? Gago, por amor, não vamos gaguejar, vamos cantar e dançar, claro. Sigo a ti, chegou a hora. Vivo tristemente e sou ameaça, senão

tengo un amor, un ángel puro y verdadero. Tengo un amor que impulsa los latidos de mi corazón, que sin pedir permiso me abrazó y con un beso me conquistó. Pídeme un lucero y tendrás 10,000 estrellas puestas en tu habitación. Pídeme un momento y será mi vida entera solo tuya desde hoy. Permíteme decirte que me encanta tu mirada. Te amo hasta tus cambios de actitud. Y luego esa sonrisa que escondidas te delata. Lo mejor de mi vida eres tú. Tengo un amor, un ángel puro y verdadero. Tengo un amor que impulsa los latidos de mi corazón. Y sin pedir permiso me abrazó y con un beso me conquistó. Tengo un amor, un ángel puro y verdadero. Tengo un amor que saca de mi vida siempre lo mejor. Y sin pedir permiso se quedó, ella sin querer me conquistó. Escondidas de lata, lo mejor de mi vida eres tú. Tengo un amor, un ángel puro y verdadero. Tengo un amor que impulsa los latidos de mi corazón. Y sin pedir permiso me abrazo y con un beso me conquistó. Tengo un ángel puro y verdadero. Tengo un amor que saca de mi vida siempre lo mejor. Y sin pedir permiso se quedó, ella sin querer me conquistó. Mais do que terra, Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A Sintonia Portugal. Guardo a fotografia

não posso esconder nem mais um segundo. Eu quero perder. Se amo, não posso esperar. Perdi tanto tempo até te encontrar. Mas tu chegaste e o céu mais azul. Eu descobri, se me quiseres, estarei sempre aqui. Faz-me rir, faz-me chorar, faz-me perder, faz-me ganhar. Faz-me morrer, faz-me viver, faz-me amanhecer. Faz-me querer sem duvidar, faz-me mentir, faz-me jurar. Faz-me cuidar, mas por favor, faz-me acreditar no amor. São tantas as coisas que quero escrever. Não sei se há palavras ou se as sei escolher. E a cada beijo eu descubro um céu que nunca vi. Acreditar no amor.

Lindíssima voz de Lena D'Água, sempre que o amor me quiser. Depois, vamos mexer um bocadinho este corpinho. Sim, senhora, Jorge Ferreira. Ai, ai, amor. Ai, ai. Que tal desse lado? Está tudo bem? Está mesmo? Sim, senhora. Tem que ser. Boa música, boa disposição, um friol mais ou menos. Está tudo ótimo. Amar e saber amar. Acabou a dança sem perceber. Tu continuavas agarrada a mim.

C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Nossa relação não acabou, não, não acabou. Prometo nunca mais te magoar, pra sempre ser fiel e te mostrar todo o meu amor. E depois que tudo isso acabar, estrelas no teu céu vão outra vez brilhar. Sou eu que estou chegando pra te amar. Deixa a porta aberta pra eu poder entrar. Me fascina com esse teu jeito de olhar. É pro mundo da lua que eu vou te levar. Por amor, levo tudo pra ficar contigo. Por favor, não me deixa aqui sozinho, baby. Não, não, não. Nosso caso de amor não vai ter fim. Costa com Por Amor, Amor, sim senhora. De seguida ficamos na voz de Jéssica Portugal e Gabriel com É o Amor. Tudo bem? Está mesmo? Sim senhora, já conseguiram aquecer um bocadinho? Eu, menos mal, sim senhora. Mas está-se bem, tudo bem. Música então e vamos então com Jéssica Portugal e Gabriel. Um lindo dueto, sim senhora, É o Amor. Só para vocês. Sentimento, a razão do meu viver. Deixa mais puro sentimento, a razão do meu viver. Yeah. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. E é com esta música que vos vou deixar. Um bom, excelente fim de semana, um excelente dia de rádio para vocês, para nós, para a nossa rádio. E também um bom fim de semana e, sobretudo, um feliz dia dos namorados para amanhã. Tchauzinho, um bom fim de semana, tudo bom? E deixo-vos na companhia da pausa musical. Tudo bom? Há que ter cautela, fazer cuidadinho e, sobretudo, sejam felizes e façam alguém feliz. Beijo grande, até para a semana. Tchau! Coração de um pai, o coração de um pai. Eu sempre vou lembrar tuas palavras e nunca vou esquecer o que contigo aprendi. Tu serás sempre o meu anjo da guarda e olha por mim, olha por mim. Mesmo depois de eu partir, hoje menina que amanhã vai crescer. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Right. Baba. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décoration, peintures et sols, revêtements muraux, ravalement, traitement de toiture. Choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. On est au courrier.